9907, quarta cifra 2000. Livre 2000 pés, 1021, livre LS também, ou 9907. 9907, cifra 2000, está livre LS. Chame Turno no 895, boa noite. 305 no solo aos 37, edifício pela direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette. Oi, Salvador, 076, na final da 10, uma milha do externo, passou e travou. Bono 076, QNH 10021, vento 180 graus, 11 nós, tráfego avistado, livre pouso, pista 10. Gol 1076. Ele é pouso 1021, gol 1076. Boa noite. O Oxané 6303, no portão 4 para pushback. Sim, puxa uma reporte táxi, Oxané 6303. Confirma? Sim, puxa uma reporte táxi. Diversão reportada para o táxi, o Oxané 6303. Rota 3305, aqui da Juliette. Rota 3305, autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Ingresso 06, 3305. Na 6212, desça para 2000 pés, 1021. 2000 pés para o 6212. Juazeiro 350. Perdão. Saiu do Rio 24 para Juazeiro, prejado 350, veio o peso 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1208, transponde 5155. Para o 309, é para a 10, ponto de pedra na saída da bomba, transição frota, 208, motores, 5, 5, outra moto. 224, nível 350. 350, copiou. 224, procedimento correto, responde para posicionamento. No solo aos 40, livre pista pela direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Porta antes da Juliette, 1076. 907, tá fazendo desvio? Gente, eu fazendo uma correção aqui de... da prova. É a pista vista, total 907. Confirma? Nós temos a pista à vista. 07, complete condições visuais, sempre 1895 é a torre, tenha uma boa noite. Muito obrigado, 1895. Mochilé 6212, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, 6212, vai reportar estabilizado. Salvador, boa noite, total 9907. Total 9907, Quirengal 0021, confirme, baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado, até a pista vista. Total 9907, tranquilo, pouso, pista 0, vento 2000 graus, 109. Tá livre pouso, confirme o vento. Afirmativo, livre pouso, pista 0, vento 190 graus, 109. 7, livre pouso, total 9907. Pai Salvador, o Oxaner 6323 acionado, pronto para o táxi, PLB de 100 com 4 horas e 6 de autonomia até no galeão. Alfa, boa noite. Alfa, reposto no bonde, espera da 10, Oxaner 6323. Índia Alfa, reposta pronta no pode para da 10, Oxaner 6323. Pesado. Salvador, é o 35515, da Alfa. 76, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette 02, 076. 40, vá na Proa de Bonf e reporta para a descida. E Proa de Bonf, autorizou 160, senhor? Ok, suba então, 160. Grato. Total 9907, no solo 44, de pista pela direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atende para os sinalizadores, total 9907. Total 9907, pista 050, reduz para 259. Ficou, chegada a PAN, reduzindo para 259, até o 050, orçamento 6224. We don't have your flight plan here now. What's your estimated time for takeoff? Flight plan is for 0050. Okay, 0050, okay. I don't have your plan here, okay? Stand by. Alright, stand by. We are fully ready. Oi, Salvador, Oxaneia 6212. Já fui estabilizado. Oxaneia 6212. QNH1021, tráfego avistado, confirme baixado travado. Afirmativo, baixado travado, 1021. Xané 6212, utilizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 08 mais. Livre pouso na pista 10, 6212. Cinco na presente, vou ir pro de pelo. Pro de pelo, 555, grato. 78, Voe Duna, desça para 2000 pés, 1021, livre LS. Voe Duna, desça 3, após o pouso do foco da Oceania Lima, tem pressão da zero. Após o pouso ali, mantém na onda zero, Oceania Lima 3, 1, 3. Meio, identifique, chegada Mari, desça o 060. Para o 060. Na 6212, no solo 47, livre pista pela direita, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, para taxi Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6212. 757 no meio. 76, mantenha a proa de mar, é o número 3 na aproximação. Obrigado. M3 no 3, autorizado, decolagem pista no 0, vento 190 graus, 109. Livre, aliás, decolada no 0, Oxalé B, 3 no 3. Go ahead. Sir, do you have any news on our pipeline? No, nobody, sir. I checked with the traffic room here in Salvador, the AIS and also with Recife Center, and none of them have any news about your plan, okay? Okay, we have contact with the company and they are trying also to look for it. Okay, check with your company, call me back. CNM 3, no 3, decolado 49, último controle, 120, decimal 8. 1208, Oxalé, 63, 13, obrigado. Salvador, boa noite, Oxalé, 63, 13. 6313, contato radar, subou 360, pro de Leda. 360, pro de Leda, chalé 6313. Uma resposta táxi, parceria 2224. Patanco, boa noite. Contato radar afastado exatamente 66 milhas de Salvador. Chegada é a mar e reporte para a descida. Hey, Hudson, flight plan, have you received it? Okay, the traffic room now told me they have sent your plan again now. And I'm thinking maybe 5 to... Okay, it's already appearing here. Maybe 5 to 10 minutes, you'll be ready, okay? Okay, maybe we start pushing. I know, sir. Unfortunately, no, because we have to check the receive center first. Okay, stand by 1 minute, please. Okay, stand by, and will you call us when you receive it? Okay, I will call you to start up. Okay, thank you. Para sequenciamento, curva agora à direita, proa 055. Nessa proa, irá ultrapassar o curso localizador. Seu limite será de 7 milhas na proa. Direita 055, confirma o Oxenel 6224. Série 055 na proa. O seu limite será de 8 milhas na proa 155, caso não obtenha contato, reassume a proa de dona. É, só confirmando, é 155 à direita, não 055. 155, afirmativo. Certo, 155. Olha, eu vi que 5595 para a descida. 5595, desça para 4000 pés, 1021. 4000, estado 1021. Companheiro do 2024, andou para push, na remota para push. Obrigado, push. Resposta para o táxi, parceiro 2024. Com 1021, livre LS. A prova é interceptada, descendo para 2000, livre LS 6224. X57 no meio, tá fazendo desvio? Negativo, prova de mar. Ok, está apresentando então uma milha de defasagem em relação a STAR, ok? Na presente, pode voar e TAP. Obrigado pela informação, pro ano está do LG57 no meio. Sete um meia, desça para 3000 pés com 1021. 3000 com 1021, vai ser 5716. Controle 63, 13. 13, prossiga. Precisa alguma possibilidade de uma bridge? Comandante, se fosse por mim eu deixava, porém é na área do centro, o máximo que eu posso autorizar é líder. Ah, legal, obrigado. Localizador está 3178 com capa à vista. 3178, livre, torre 1895, boa noite. 1895, tá, 4-8, copy now. Yeah, 4-8, copy, Rob, I'm 4-8, okay, we're clear to Madrid, flight level 3, 9-0, via Upper Whiskey 5-0, Mossoró, Mike Saracel, then according to our flight plan route, have to take off, turn left to climb on Mambo departure and Gambit transition. Squawk 5-1-6-4, and control is 1-2-0.8. 190 graus, 109. Ski 5-0-2 Mossoró. Departure turning left to Mambo Transición Cabit. And squawk 5-1-6-4 Lopa 08. Okay, your departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and then fly to Gibbit, Golf Echo Bravo, India Tower, okay? Centro, frequência 1251, alterna 3325, uma boa noite. 1251, confirma a secundária, pra gente ver. 133, decimal 25. 1251, 1325, obrigado, boa noite, até. Just to start and call you off for taxi robot, it will. Salvador, eu Rio 5972. Boa noite, 5972, identifique, chegada é a Bonf, desça para 4.000 pés, 1021. Bonf, 4.000 pés, 1021, 5972. 2 é o número 5 na aproximação. Qual seria a velocidade ideal para o controle? Então, tá bom, é ideal, tá mantendo aí no padrão. Bruno 074, prossiga. Autorização Guarulhos. Bruno 074 para Guarulhos, autorizado 360, veio peso 110, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, linha da corrida foi bridge, controle no 20.8, transponder 5157. Guarulhos 360, peso 110, decola da 110, curva direita na da EL. Pós-Voleiro, Leda Bridge. 208 controle, 5157 transponder, igual no 074. Todo 074 com deixamento correto, resposta falando para posicionamento. Para. Oi, Salvador, acho que é 6224. Tá na final, vamos ver, ó. Estabilizado. Chiné 224, que negar no 021, continua a aproximação, guarde pista livre. Sente no 021. Torre Salvador, muito boa noite, Otan 3305 com informação alfa. Otan 3305, sente agora de cópia. Tudo, condições de decolar 5 autorizado? Ali, mantém pista no 0, 224. Então, 3178, no solo 59, ele me pista pela direita, táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Pela direita, táxi de alfa, reporte da Juliette, de alfa. Quatro, vento 190 graus, 109, livre decolagem de pista no zero. Decolagem 2, Salvador Azul 4235, curso, sentido informação alfa para confins, nível 360. Azul 4235, sente, aguarde copo número 2. Sente, prepara da EL. Afirmativo, da EL da Bridge. Da EL da Bridge, obrigado, 4235. Localizador Webjet 5716, visual com a 10. 5716, chame torre no 895, tenha uma boa noite. Obrigado, bom serviço. 5555 no 5, 2000 pés, 1021 permanece, livre LS. 5555 para 2000, livre LS, grato. 557 no 6, continue a aproximação, que negar no 021, aguarde pista livre. Guarda ali. Passa aí o 224, chame o controle, no 20.8 e decolado a 00. 208, boa. Tá 3305, pronto, cópia? Pronto. Tá 3305, para Recife, autorizado 330, via UP Whisky 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição a Caju. Controle no 20.8, transporte 560. Autorizado Recife 330, perigo 58, decola de 10, curva esquerda, Puca, Caju, 208, controle de 560, transponda 3305 da torre. 3305, deslizamento correto, exposto para projecionamento. passará. Manda Juliette, tá 3278. Tá 3278, autorizado ingresso na Juliette, remoto no 4. Juliette, remoto no 4. Janeiro 224, no sala 02, link pitch pela direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Yes sir, we are having a little delay in departure after the disembark passenger with a medical problem. Call you back as soon as we start the pushback. Okay, call me back when ready to push back. Call you back ready to push back, drop on 084. Me, 57 no meio, confirma baixado e travado? Afirmativa, baixado e travado. 957 no meio, autorizado pouso pistão no 0, vento no 90 graus, 08 nós. Liga pouso na 10, 957 no meio. O 4325, pronto, cópia. Para cópia, o 4235. Pouso 4235 para confins, autorizado 360, eu peso 1 no meio. Decola da pista 10, primeira curva à direita, série da EL, da Bridge, controle 120 decimal 8 e transponde 5 no 61. Azul 4235 está autorizado com fim, nível 360, decola pista 10, com curva à direita, perfil da EL, Lê da Bridge e Upperslu no 6. 1208 o controle, 5161 o transponder azul 4235. Azul 4235, desligamento correto, posto pronto para posicionamento. Amaral 423. Bravo Alfa Tango para sequenciamento, curva agora à direita para o 055, desça para 2000 pés com 1021. Curva direita, 055, ajuste 1021. Pode iniciar a descida, senhor? Bravo Alfa Tango, livre descida, 2000 pés. 2000. Altrip, 55 no 5, estabilizou o visual com a cabeceira. 55 no 5, torre 9895, então boa noite. 3895, direto para o